minha casa está pegando fogo. Me tira desse forno, não tem pra onde ir, tudo está queimando. Uns procuram a morte, mas eles não estão achando. A terra está tremendo, o rachão do fogo está caindo que nem chuva. Socorro, pelo amor de Deus, alguém me escuta. Terremotos, maremoto, Amargedon, fome, peste, sede, o fim vem, homicídio, genocídio, guerra, lascívia, prostituição, ódio, é óbvio que o fim vem. Você que me ignorou, não adianta gritar, não vou te escutar, você chorar, inútil será o seu clamor. Hoje é o dia, minha ira despertou, sente só o terror. Odor e sofrimento neste mundo sem amor. Palavras ao vento, dor sem remédio, tédio nos prédios. Pode se matar, a morte não vai contar. Um corta a cabeça e sai com ela nos braços. Conversa com aquele do coração rachado. Uma mãe se desespera vendo o filho ser queimado. O playboy está chorando, olhando pro seu carro. Nada pode te salvar. Até não matei fogo, já não é mais água. Nada pode te salvar, nem teu ouro e nem tua prata. Porque o teu dinheiro para mim não vale nada. Pode gemer, se retorcer, eu quero ver você gritar. Ha, não vou te escutar. O fim vem, o fim vem. A ira despertou até que fim ainda vem. O fim vem, o fim vem. A ira despertou até que fim ainda vem. Ainda bem, já não aguentava mais. A sua desobediência, joio, estava demais. Quando te chamei, você não escutou, resmungou, encrespou. Mal de mim você falou. Cheguei manso e humilde como um cordeiro. Você se alterou, falou que eu era um feiticeiro. O dia inteiro você ali estava com os seus colegas, mas pra mim você não ligava, sempre estava com pressa. Bati na porta do seu coração, mas não abriu, tava trancada de rancorização. Isso pra mim foi como um tapa na face. Mas tudo tem seu tempo, agora é você quem arde. No fogo da justiça que cobra o seu preço. Na lágrima de pena, que pena não reconheço. Abismo é o presente desse teu pagamento. Ruína é sua sine, vem na hora e vem no tempo. E só escaparão os que deles escaparem. Mas estarão pelo monte como as bombas do vale. Todo gemendo por causa da maldade. Porque ninguém se fortalece de iniquidade. Quem comprar não vai sorrir, quem vender vai cair por terra. E chorar amargamente na grande clatera. Marcado na testa o número da fera. 666, nova compra, nova era. Ai das mulher grávidas que amamenta. Terá que virar sádica, que triste decadência. E pros ricos de glória decorada, idolatra. Que pôs o crescimento em imagem abominada. Nada, nada na lava, cateia sulfura. Apenas um grito de cada vida se escuta. E pra aqueles que negaram o nome de Yahushua, viraram estrume e esterco de terra turva. Terremotos, copos mortos soterrados no meio de escombro de concreto e reboco. A terra se divide deixando um abismo por fundo do poço. Amargedon, bola de fogo com cauda sulfúrica que cai do céu em parábola de chuva. São montes que caem, cercando o mundo todo, fazendo rio e enxurrada de fogo. Maremotos, ondas de 20 e 40 metros de altura que vem e destrói uma cidade inteira, deixando apenas tristeza no rosto daqueles que perderam casa, conforto e família. Feito uma onda que vem e leva o castelo de areia daquela menina. Genocídio, parece guerra, mas não é. É apenas um ataque terrorista. Os reis se lamentarão, os príncipes se vestirão de armadura. A mão dos povos da terra se amolestarão. Conforme o seu caminho eu farei, conforme o seu juízo julgarei. E saberão que sou Adonai dos exércitos. O fim vem, a ira despertou até